tanta gente aí, e a saudade a mim escolheu. Veja você o que esta noite aconteceu. Grande amor, me confessar que não é meu. Tantos projetos fiz, sonhos do coração, coisas que o amor não diz, sem emoção. Logo a mim que sou tão sentimental, aconteceu tanta gente aí e a saudade a mim escolheu. Tanta gente aí e a saudade a mim escolheu. Veja você.